meu mundo, te dei meu coração. Cada gesto, cada promessa foi só ilusão. Você sorria ao meu lado, mas eu não sabia que nos teus braços outra alma já se escondia. E a minha melhor amiga com você se entregou. Que ironia, ela que meu segredo se escutou. Mas tudo que começa um dia tem seu fim. E agora é minha vez de cuidar de mim. Eu amei, chorei, me perdi na escuridão. Mas no fundo desse abismo encontrei o perdão. Pra toda dor que sofri, um novo caminho se abriu. Porque pra todo fim, o recomeço é o que surgiu. Vocês achavam que eu ia apenas aceitar. Mas eu sou mais forte do que pode imaginar. A traição feriu, mas não me derrubou. Agora sou eu quem decido pra onde vou. A ilusão foi o preço que paguei por confiar. Mas hoje eu vejo, a vida sempre vai girar. E quem fere o amor, cedo ou tarde vai cair. Eu me refaço enquanto vocês tentam fingir. Eu amei, chorei, me perdi na escuridão. Mas no fundo desse abismo encontrei o perdão. Pra toda dor que sofri, um novo caminho se abriu. Porque pra todo fim, um recomeço que surgiu. Eu amei, chorei, me perdi na escuridão. Mas no fundo desse abismo encontrei o perdão. Pra toda dor que sofri, um novo caminho se abriu. Porque pra todo fim, um recomeço que surgiu. Raiva, tristeza misturadas no meu peito. Mas agora sou livre, em paz, sem nenhum jeito de voltar ao passado. O futuro me chama, eu sou minha força e já não preciso de drama. Eu amei, chorei, me perdi na escuridão. Mas no fundo desse abismo encontrei o perdão. Pra toda dor que sofri, um novo caminho se abriu. Porque pra todo fim, um recomeço é o que surgiu. Eu amei, chorei, me perdi na escuridão. Mas no fundo desse abismo encontrei o perdão. Pra toda dor que sofri, um novo caminho se abriu. Porque pra todo fim, um recomeço é o que surgiu. Amor é ilusão, mas não me desespero. Hoje sou mais forte, meu cabelo veneno.